O Gol Oceanair 6143, que se identifique, desce em Mantinha 060, chegada a Bonfim, Oceano Aéreo 6143. Para o 060, Oceano 143, chegada a Bonfim. Sim. O Gol 1612, restrito 070, para continuar a descida. Ok, então vai parar no 60. Sim, bom, no 601, vetoração radar sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite a magnética 120 decimbra. 230, direita, 120 decimbra. VOR-DS-2000, altimento 1091. VOR-2000-1127. Firmo, chame para modificação das regras. Para modificação, bom, no 1012, agora restrito a 060. 060. Bom, no 077, passo 150, chama Recife, em 133.25. Agora Recife, 1-3-3-2-5, 1-0-7. Meu Romeu Golf, tráfego a 2 horas para 12 horas, passando 7.500, descendo para 060, um voo em 737. Boa tarde, 4206, autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola down no zero por da esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5164, coteja. 4150, decolação Aracaju, via Upper Whisky 58, Puca, transição Aracaju, pela esquerda, contradição 5158, transição 8, com contato. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Para 4, 3, 2, 1. Voador, boa tarde, hoje está na linha 201, na ponte 04, informação foi 10, copia Galeão, está disponível. Boa tarde, 6201, autorizado Galeão, nível 360, via Aperzolu 10. Saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120 decimal 8, aciona 5156, coteja. Autorizado Galeão 360, via Aperzolu 10, vai ser da Euleda Bridge, decolando da 10, a primeira curva é à direita, o 156 e o Salvador é 1208. 120 decimal 8, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Gente, chame torre 18 decimal 95. Autorizado, né? O voo 92 passando, zona de 60 MS. Positivo no 1012, qual é a sua velocidade? Está com 218, daqui a pouco no E12. Ok, ciente. Autorizado, alinhagem decolar, vento 100 graus, 129. Alinhagem decolar, 3255. Chama para cruzamento 17. Meu Romeu Golf, redução 150 nós. Repetindo, 150 nós, Romeu Golf. Voo no 601, redução 170 nós, limite ao localizador, mantém 4 mil. Marcando 4 mil, reduzindo 170 nós, limitado ao localizador, 601. Siga. Informação do aqui da Quebec, está informando a Alfa identidade entre a Índia, Eco e Juliette, deveria ser Índia e Juliette, a cada exceção que tem a taxa e Eco. Ok, por gentileza 2733, após o seu pouso, notifique a torre a respeito do fato, informando agora a rede controle, por gentileza. Acima de três. Eu estou indo em cruzamento até a Baeté, o estacionamento da Jalise. Prossiga, siga pelo Papa Romeu Lima. E foi de dar presente posição para... Para Monserrat, mantendo-se visual, aguardando para cruzamento do alinhamento da pista 10. No 601, na esquerda, 130, chame estabilizado. 130, esquerda, está amarelo, está amarelo. Está no ILS, voo no 1092. Autorizado, final ILS, completa aproximação, chama a torre em 118.95, voo 1 no 1012. Controle 208, 3155. Utilizado com o localizador, Romeu Golf. Cliente, mantenha velocidade, reporte Duna, livre LS, Golf. Livre LS, Romeu Golf, aguardando o sistema. Controle, muito boa tarde, está 3155, 2 e 100 da Euleda, né? Direto Leda, vigilância, 3155, boa tarde. Direto Leda, está 3155, boa. Voo no 612. Cheque o trem, já tem autorizado o pouso pistão no zero. O vento 120 graus, 12 nós. Beleza. Mais pra lá. 601, mantenha 4 mil, redução 1970 nós. Reduzendo, reporte full e ADS. Roberto, meu Golf, qual é a sua velocidade? 150 nós de cada. E pode manter a presente até a passagem do externo? Mantido. Ok, ciente. Vamos aumentar também, se desejar. Não, 150 tá ótimo. Obrigado. Aproximado 060, ou 61 no 43. No 43, controle. Desce para 4000 ou no 011. Para 4000, ajuste no 011 ou 61 no 43. Estaciona 5174, coteja. Canhão autorizado, nível 360. O aqui é o número 190, se falando da pista 10, com curva direita na Dael, Leda Brinks. O controle sai do 120, decima 8, e no transponder vai 5174 para o LVCD0. Protejamento correto, chama para pushback solamento. Bora. 118.95. 18.5, boa tarde. 1601, reporte full ILS. Passaremos, 601. Trem final no zero, aguarde a direção de pouso. Já baixado o pecado, na suspensão e após fibra circular para o 7. Tá ok, estou ciente. Estão se posando para fazer uma base curta, ok? Na medida do possível para o 7. Já podemos já liberar agora para prosseguir para a base curta. Já pode ir desviando aí, ok? A intenção é faça a base no máximo 2 milhas para evitar que o tráfego atrás tenha que desviar, ok? Partiu, já desviaram então. 503 não interfere na aproximação. Chame torre, 1895, prossegue no glide, bom pouco. 1895, cheguei não, até daqui a pouco, 1901. Salvador, boa noite, 5608, Santa Franca. Confirme, noite, 56? Afirmativo, 08, para Puxa, Santa Franca. Autorizado, chamar o táxi. Comentado, táxi, 56. Final do IADS X-Ray, ajuste 10 no 1, reporte estabilizado. Para 2, Rio Pesa, autorizado, final do IADS X-Ray, ajuste 10 1, chamará estabilizado, hoje a 6143. Dois solos 30, direita, 1219 solos. Autoridade, chama para o táxi. Você pode para o táxi, 54. Salvador, 4206, 3749. Autoridade, chama para o táxi. Salve, boa tarde, bom dia, onde é? Volume 1, 2, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, volume 1, 1, 2. Oi, Salvador, uma boa tarde, volume 601, passa assim para baixar o trabalho. Vicente 601, aguarde autorização de pouso. Guardando, 601. Rotatório, brinquedo de peste, rotatório 2733. Confirma o controle? Na rotatório, brinquedo de peste, 2733. 2733, chama a torre 198, decimal 95. Concordo. 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 601, livre pouso, pistola 0, vento 100 graus, 15 nós. Livre pouso na 0160. Controle 120, decimal 8, aciona. 0117, coteja. Cotejamento correto, informa pessoas a bordo. Aqui é o Juliette, gol 1612. A gente mantém a posição em 1612. Mantendo. Vitor Kilo Quebec, cotejamento correto, altímetro no 0 no 1, para o acionamento chame torre 1 no 8, 951 voo. 3155, centro Recife, 12, decimal 1 no bom voo. Aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua a aproximação, ou chame 1 no 43. Para o pushback, temos duas aeronaves que vão sair no táxi, mais uma vai ingressar no setor. Tá, gente, aguardando na minha dúvida não. Táxi, azul 4206, Uno, lado meio a bordo, 3031, alterna Maté. Frequência posteriormente, reposta através do Parque do Sul, Papa Romeu Lima. São 219, Sharon. Direito, 219, posso. Autorizado chamar para o táxi. Cheque, pode para o táxi. 419. Por favor, dê uma boa tarde, boa noite, 0 Pouso, bicha 10, cheque, trem 100, graus, 149. Sempre pouso no 10, trem baixado e checado, ou chamei a 143. 12, táxi via Juliette, portão 2. Táxi via Juliette, portão 2, gol 162. Boa tarde, Azul 4206. Azul, mantém o ponto de espera no zero. Espera bem. Ferrado dentro, viu? Peço 0273. Aguarde para girar a base, 2736. Guardando. Controle, Papa Romeu Lima, do Través, de pessoa sua. Torre 1-1-1-8-9-5, bom, até daqui a pouco, Papa Romeu Lima. 7-2-9-5, até, Romeu Lima. Salvador, muito boa tarde. Eu triplo Papa Romeu Lima, tá, através do Sol para cruzamento do campo. Que aguarde, chama cruza 35, chama para cruzar 10, o Lima. É, entendeu que está livre a 1735 e chamar para cruzar 10. Afirmativo, 2736, gira base e é posto final. Vai girar base e portar na final, 2733. Dá 3155. Tá 3155, chama Recife, ano 25, décima 1. Não. Muito obrigado, senhor. Boa tarde, 25, 1. Isso aí, Darbor, transição e leva. Decola da 10, curva direita, controle 120, décima 8, aciona 5161, coteja. Utilizado para a linha 3220, decola a água da leva da 10, pode colar de curva direita, 1208. Vai dar boa transição LF, chama para prospeccionamento. Toma, né? 201. Prossiga. Já tem a autorização de prospeccionamento, 04. Confirme. A gente solicitou o prospeccionamento, 04, aquele nosso autorização. Temos uma aeronave no setor de trás do pátio, estamos aguardando para sair no táxi, estimado de mais 5 minutos. 5-4-2-5-4-5 de POB, 2:30 de autonomia alterna, Salvador para o táxi. 4-5 a bordo, altímetro 1-0 no 1, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-9-5, bom voo. 7, Índia Alfa, ponto de espera torre 1-8-9-5-35-4-5, obrigado, boa tarde. Salvador, gol no 8-5-6, tem 8-5 a bordo, 3:30 de autonomia alterna, Natal para o táxi. Confirma 85 a bordo. Afirmo. Sente altímetro 10 no 1, táxi via pátio, reparte através do portão 612. Passe ponto através 612, com 1-8-6, com 1011. Solo Salvador Ocean, 6143, livrou, tá na Alfa. 6143, táxi via Alfa, reparte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, Ocean 6143. Departamento 162, 186, segue o trip via Índia Alfa no ponto de espera torre 18 decimal, nave Simpão Voo. Segue o trip Índia Alfa, temperatura 32,9 integrado, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, Alfa Tango, assim a identificação. Contato radar mantendo 090, posição coral. Voe na proa de Itap, reporte descida aguardando chegada maré. Alfa Tango. Seu solo aos 40, livre pátio militar, a estacionar que vai ser livre. Torre, o Papa Romeu Lima livrou a 35, aguardando instruções. Quem está autorizado a cruzar a final da pista 28, acelera as manobras na medida do possível. Vá para o Nordeste para agilizar o Papa Romeu Lima. Cante, pode cruzar aí o campo e reporte no cruzamento. Vai reportar quando livrar o Romeu Lima. Aproximando da Juliette, eu chamei a 1143. 6143, táxi via Juliette, portão 9. Táxi via Juliette, portão 9, eu chamei a 1143. 6201, autorizado pushback somente, chama para o táxi. Chama no táxi, né? 6201. Confio 5219, para cópia. Autorizado, conquista, nível 200, saída arbórea após DCT. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5177, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback sumamento. Vai conseguir ser estimado de pouso, Papa Romeu Lima. Qual o segundo estimado, senhor? C545 autorizado, né, Monteiro? Ali mantém, não, 0545. Controle, o Papa Romeu Lima estima pouso aos 2005. 2005, copiado, Papa Romeu Lima, reporte a vista no local de pouso. Vai reportar, o Lima. A 206 decola aos 43, controle 208. 208, 4206. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, boa tarde, contato radar na decolagem. Suba nível 350, sai da boca. 350 na boca, 4206. Não espera, 6201 na comunhão. Livre decolagem, vento 1 no 00 graus, 1 no 5. Livre decolagem, 5, 4 no 5. 45 decola os 45, controle 208. 45-208-54, no 5, boa tarde. Controle ao trip 5-4, no 5, boa tarde. Trip 5-4, no 5, boa tarde, contato radar, suba ao nível 140. Após 2.000 pés, curva direita na proa de Ilhéus. Certo, sessão nível de voo 140, atingindo 2.000, voo Ilhéus 5-4 no 5. Autorizado, chama para o táxi. E depois chama o táxi, essa vez. Fico meio autorizado, a linha ali decolar, vem ao turno 00 graus, não faz mais. Ali decolou, esquece aí, ó. O 6720, informe de centro. Doutor Oxaner 6201, no ponto de espera, pronto, da 1-0? Autorizado, ali é Matheus Oxaner. Autorizado, 6201. 2545-2800, graças, uma boa tarde, vai 2-0-2. Gol no 856, chama o controle. 56 decolou aos 49, controle.